πρόσθεση. Να δουλεύω στα τσιπάκια. Μα ακούτε προσίδω. 074 Lisado Galeão, nível 320, aerobio APV14. Decolagem 1-0, curva direita, saída da L, transição Bless. Controle 1935, transponder 5507. Está ciente e autorizado pousar no 0-5488. Aderiu o controle? Controle em 119, decimal 35 e o transponder 5507. 5507, o transponder 1935 no controle, grato 0077. Correto, repasse pronto, 077. Seu portão é pronto. 1395, vai ingressar via Índia, portão 1. Via Índia, posição 01? Afirma, pelo que eu vejo. Ok. Para o 1500 PS Fox Mike Vitor, reporte ingresso corredor caixa prévia. Afirmativo para o 1500 PS Fox Mike Victor, reportará no corredor caixa prévia. Sada Triple 5488, Livana Cisco. 335, seu veteranão, Radar Maria, Triste Proa, tudo mantém a nível de voo 340. Ajuste em Salvador, 10011. Desce via Aman, com 1011, voo no meio, 12. A intenção é efetuar o RNAV, pista 10. Sente. Graus com 10 nós. Objeto 6720, acione identificação. Autorizada a chegada a Bonf, desse mantém o 040. 040 na Bonf, 6720. 0 na próxima gás. Mike Vitor, qual a sua proa? Tudo corredor, bom, prodo, axé. Isso, autorizado, caixa prévia, confirme. Temos. Então faça a curva esquerda para ingressar no corredor caixa prévia. Mike Vitor. Fox Fox, decolou de Salvador aos 4:06, ingresso no corredor Axé, mantenha céu no mil pés e chame o controle 119.35. Corredor Axé, 1 no mil pés, controle 119.35, Victor Fox Fox. Autorizado em contato, 077. Autorizado, 077. Delta. Zero, identifique, desça para o 050 na chegada a Mari, TAM 3190. Identificou 050 na Mari, TAM 3190. 6321, contact Recife Center, frequency 128.8. Disenable 133.25. Echelon 128.8, if enable 133.25. Thank you so much, sir. Controle de Salvador do Papa Tango, Victor Fox Fox. Vitor Fox Fox, 1 no mil pés, corredor Axé, reporte Farol da Barra. Chamará no Farol da Barra, Vitor Fox Fox. Traça da sua companhia no 8, tá iniciando. Coordene com solo, se possível autorizado. Caso negativo, faça após a passagem do mesmo. Ok, se possível aqui minha coordenação, autorizado para fazer o que tiver que simultâneo no 8. Se não, após a passagem do mesmo nessa guarda. Vou 925. Afirmo. RNAV, mantenha a chegada, aguarde autorização. Mantendo autorização, tá 3090. Aqui, né? 077, é 77, PB? Afirmativo. Cliente, táxi Juliette Alfa, 1011 no ajuste, 18,5, quanto espera? Juliette Alfa, camarada 18,5, quando pronto. São toque, voe para Serra Vita 368. Desça para 4 mil pés, ajuste no 011. Voo no menos 2. Ok, ele desceu até 4 mil pés, 1011. Após toque, voa o Serra Victor 368. Voo menos 2. Confirme. Boa tarde, eu vou no 399 para autorização. 399, São Paulo, qual nível? 38. 38, formação ECA, guarde cópia. Escuta, obrigado. Fox Mike Vitor, reporte para ingresso, corredor Interlagos. Mike Vitor. Thank you. Gol no 077, pronto no ponto de espera da 1-0. Gol no 077, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. O vento é de 120 graus com 8 nós. A linha decola da 1-0, tente. Gol no 077. 220, 67, 20. Salvador, muito boa tarde, Papatango Eco, Hotel Golf. Eco, Hotel Golf, mantenha-se condições visuais, reporte para ingresso, o corredor Interlagos. Reportar ingresso no Interlagos, Golf. Gol, Uno 674, Uno 674, chama agora Brasília na frequência. Uno 23, decimal 3, 127, decimal 3. Solo Gol 755, pushback acionamento, posição número 4. 755, portão 4, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reportarei para o táxi, Gol 755. Gol no 654, observa o vídeo para identificação acionada, chega agora Brasília em 123, decimal 0, 127, decimal 3, Gol no 654. Repito, Brasília, em 123, decimal 0, 127, decimal 3, Gol no 654. Autonomia, confirma. Subida da 077, nível 320, vigilância radar. 32, vigilância. Oh, 925, muito obrigado, bom trabalho. Pode. 3190 da TAM, desce para 4000 pés, ajuste no 0. Uno, Uno, foi na proa do Serra Vitor 368, tá 3190, número 3 na aproximação. Serra Vitor 368, descendo para 4000 com 1011, tá 3190. Objeto 6720, vetor radar para sequenciamento, voe com proa 220, seu limite é o curso do localizador da 10. 220, limitado o localizador, 6720. Passando ao Serra Vitor 368, estabilizado, 6120. Para 2500 pés na minha escuta, gol no 612, prossegue final. Até 2500 você escuta. O Wolf? Na escuta, trapo visual à sua direita, posição de 1 hora, 3 milhas e meia. O equipamento é o Papá 28 Alfa 1 no mil pés no corredor Bonfim. Afirmativo, mas não estou no visual não. Mike Vitor, reporte rotatória. Afirmativo, chamaré na rotatória, falso Mike Vitor. Piso 90 da TAM, em um Serra Vitor 368 a 4000 pés, prepare uma espera. Sim, sim, Serra Vitor 368 vai preparar uma espera, TAM 3190. Objeto 6720, velocidade 180 nós. Faça a curva à esquerda, na proa 160, intercepta a final da pista 10 sem glide. Guiando 60, reduzindo 180, 6720. Gol número 2, complete final, chame torre em 118, decimal 612. 286. Objeto 6720, mantenha 3000 pés, tem tráfego 12 horas, 4 milhas de deslocamento contrário. O equipamento é um Papa Alfa 31 no 1500 pés, no corredor visual. 7, mantendo 3000, 2-0. Aguarde liberação para o pouso, dando 0. Aguardando liberação de pouso, 6-1-2. Salvador, gol 925, pode esperar 0-0, pronto. 925, autorizado a alinhar e decolar, agilizando as manobras, pista no zero, vento 100 graus com 7 nós. A linha decola, voo 925. Uma espera já prossegue na final do RNAV 3190. Seu tráfego na sequência está à sua direita 737 a 2 horas 3 milhas a 3 mil pés em descida. 3137, eu estou 3190. 145, 3 horas e 10, alterna Campinas. Descida autorizada, unidade voo 1950, 1750, 1750, 20. Vitor Fox Fox. Fox Fox, eu escuto pra você. Confirme novamente a Pro Ideal para Candeias. Está presente Pro Ideal e 040. 040, autorizado. Autorizado, passando para o Via Peruísque 58. Decolagem 1-0, curva direita, saída agora, esperando São Longa. Controle 1935, transponde 5526. Gente, estou conforme para São Paulo 380, decola da 10, curva direita na Goli e Valgonza. O controle em 1-1-9-35 no transponder 5526 com 399. 399, correto. Aerovia Peruísque 58, reporte pronto. Pela Peruísque 58, conforme repassarei pronto. 1-1-8-6. Gente, 1-1-8-6, torre, obrigado. Pouso na pista no zero, vento de 110 graus com 7 nós, primeiros 90 metros disponíveis. Confirmando pro gol no menos 2, livre pouso, pista no zero, assistente decisão. Afirmativo. Ao 58, chame o controle, 1-1-9-35. 1-1-9-35, obrigado. Pode ver, passar o rotatório. 5-5, mantendo o ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera ou no gol ou no 7-5. Passou a rotatória, tá com tráfego à vista, vai fazer um 360 aqui pela esquerda, o Mike Vitor. Fox Mike Vitor, autorizado 360 pela esquerda, reporte aí interceptando a final da pista 17. Mike Vitor. Boa tarde, informação, Eco. Eco, teu golpe, reporte na rotatória. Reparando a rotatória. O Vitor Fox Fox. Na escuta, professor. Qual será o tempo total do voo? O Fox Fox estima aproximadamente mais uma hora. O final será... Salvador. Final Salvador. Sete. Controle são 8002. São 8002, identifique, desse mantenha 050 na chegada Bonf. Chegada Bonf, identificou nível 50, 8002. Fox Fox, Mike Vitor, tem condições de descer para 1.000 pés e manter essa altitude e espera visual no setor? Ok, 1.000 pés. Desça, mantenha 1.000 pés, mantenha essa espera no setor aguardando liberação para 17, Fox Mike Vitor. Mike Vitor. Aproximação aguardando instruções para o pouso. Confirma o vento 110 graus com 7 nós. 7, 2, 0, aí tá bom. 2 mm para cabeceira. Sente. Completou 360, tá 3 mm na cabeceira. O Mike Vitor. Fox Fox, Mike Vitor, está visual com a aeronave da Webjet na final do ano zero. Fox, o teu golfo mantém a proa da rotatória na minha escuta ainda. Voando rotatória. Controle, o Victor Fox Fox solicita ascensão para 3.500 pés, Victor. 7, sai para 3.500 pés, Victor Fox Fox. Autorizar 3.500 Fox Fox. Tudo mantém a nível de voo 3, 8, 0, 14, 0, 3, Decimal 612, então 3190. 186. Olá, amigo. Objeto 6720, arremeta em frente. Arremeta em frente, aguarde instruções para transferência ao controle. Passando 2DF, eu não me engano, 2. Vai estabilizar o visual. Foxtrot Mike Victor, autorizado pouso na pista 17, o vento é de 110 graus com 7 nós. Magnífico. Equator Golf, continue a aproximação para 17, aguarde instruções para o pouso, Equator Golf. Aguardando instruções para o pouso, Golf. Oi, boa tarde, está 3090, estabilizado o visual. Webjet 6720, chame o controle Salvador 119.35, 6720. 19.35, 20. MQ chamou a Torre Salvador? Tá 3090, boa noite, está estabilizado na Renave Visual. Continue a aproximação e aguarde liberação para o pouso na 10 3192. 3190, corrigindo. Valeu, liberação de pouso na 10, tá 3190. É quanto é o Golf, execute espera visual no setor. Temos uma aeronave da TAM que está aproximando para a pista no 10. Execute espera visual no setor, aguarde instruções para aproximação 17, é quanto é o Golf. É limitado por 2 minutos. Se perder contato, voa pelo e completa para a final. Esquerda para o norte, 2 minutos. Fazer falha, voa pelo. É 72. Polo Salvador, até 3567, informação Eco, solicita autorização Brasília. 3567, boa, pronta, prossiga. Cruzado Brasília, nível 360, quero ouvir a 0 Whisky, faz não, fez o 17. Decolagem no 0, curva direita, saída gole, eu fico. Controle 1935, transponder 5534. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu no 7. Decola da 10, direita após, gole o fito, 1935 o controle, aciona 5534, 3567. 3567, correto, reporte pronto, 62. Autorizado, mantenha as condições visuais, 1.500 pés. E o objeto 6720. 2.500, vai pra lá do vento da 1.9. Sério? Pode ser 140 sem a eco. 140, aguarde coordenação em cópia. No meio, no 2, confirmando, portão 08. Portão 8, no meio, no 2. É quanto eu gosto, está visual com a aeronave da TAN na final do 10? Afirmativo. Autorizado aproximação para a pista 17. Aguarde liberação para o pouso, é quanto ao Golf. Afirmativo, aguardando liberação. 500, perna do vento da 1-0, totalmente visual, 6720. 6720, mantém as condições visuais, chame Torre. 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado. Boa noite. Boa noite. Salvador, Webjet 6720, na perna do vento da 1-0, guardando Dinamarca. Gente, continue na perna do vento, mantenhando 1.500 pés, aguarde base, o objeto 6720. Guarda a autorização, pode gerar a base 6720. Pego até o Golf, autorizado pouso na pista 17, o vento é de 110 graus, com meia dúzia de nós, Eco até o Golf. Vou até o guarda, Eco até o Golf. Voo no 755, autorizado alinhar e manter na pista no 0, no 755. Ali, manteu no 0, voo 755. Reporte estabilizado, 6720. Botarão estabilizado, 2-0. Oswald solicita a proa 345 de Santa Cruz. 190, seu solo foi 06, libere a direita, chame o solo, 1219. Direita 19, boa noite, para 390. Sua. Salvador, tá 390, boa noite, Livrona, você escuta? É de 110 graus com meia dúzia de nós. Iniciando na 190 com 755. 399, tá na posição 9, puxa back assinamento. Puxa back assinamento no portal 9. Quero aguardar. Aguarde. Fala, tá 390, Livrou, boa noite. Tá 3190, boa noite, continue táxi até antes da Juliette. Continua até antes da Juliette, eu tô 3190. No 399, tá autorizado pushback e acionamento. Autorizado, ele chama táxi, são 399 da Gol. 3190, continua seu táxi via Alfa Índia até o portão 2. E a Alfa Índia com o portão 2, da 390. O vento de 110 graus com 8 nós. Lido Pozola 0, 6720. O 1755 decolou de Salvador 08, chame o controle 119, decimal 35. 1935, bom, 755. Decimal 35 e o seu transponder é 5542. 4-0 para Ideals, na Gorda, transição coral, curvando à direita após decolagem da pista 10, 19-35 na saída, transponder 5-5-4-2, repito, 5-4-1-5. Yes. Oi, boa tarde, 1755, passa 1.800 pés. 1755, saída da Gorda, sobe para nível 3-2-0, vigilância radar. 3-2-0, perfil da Gorda, 1755. Triple 5415 é o solo? Escute. Corrija a saída para Dael Coral, ok? Ok, Dael, atenção Coral, 5415. Web 6720. Deixa quanto ao Golf. Web 6720, seu solo foi aos 10 ao liberar a pista, 121 decimal 9. 121.9, seu, obrigado. 7720, ciente, bem-vindo a Salvador, Livre Táxi, Alfa Juliette, portão 4. Contudo, mantenha a posição antes da Juliette.